eu vou contar. Quatro pretos com o poder de rimar. Nunca vi coisa mais bela. Rap nacional, coisa e tal. Sou de periferia, favela. Coisa de malandro, música de desesperado. Ouço um idiota numa estação de rádio, querendo sim acabar com a nossa música, por não ser agradável como samba, por ser a única que atinge todas as camadas das chamadas capitais. Mas na minha área tem preto de nível. Apesar de você, otário, achar isso impossível, interior paulista, Campinas, pra ser mais claro, nós somos pretos, não caipiras, nem muito menos otários. Te darei a receita da droga. Se preparem pra escutar essa proposta. Cheire e faça um caracol debaixo das pesadas. Rap na veia, um baque. Ou se não, deu uma tragada. Que levada. Nada mais que uma tragada. Põe para fora, irmãos, frase bem boladas. Irmão preto alienado, preste atenção. Então, tire a conclusão. Esteja preparado para o segundo recado. Nós somos pretos pesados. Sistema negro tem a rima e o poder de fazer você entender. Sistema negro tem a rima e o poder de fazer você entender. Tire essa música de preto daí, sou obrigado a ouvir. Um preto dissocial, com gel no cabelo, cavaco embaixo do braço, pronto para sair. A união foi pro saco, um abraço. Os cartolas do meio estão ligados do que estou falando. Desencontrados estamos pra trás, estamos andando e como? É, 1994 é o ano do rap. Quem nos critica, esquece. Não vai dar mais pra segurar. Quem não é adepto com certeza vai se desesperar. Tem o poder da rima, pode partir pra cima. O estrago será grande, eu sei, bem que eu te avisei. Eu disparei mesmo uma porção de verdades. Quem não deve não teme, não se esconda dos fortes covardes. Pois sabe que é foda, virou moda. Mas, mesmo assim, esse cara não se toca, acha que é moda. Os espaços estão menores, mas maiores estão nossas perspectivas. Sistema negro interior paulista tem o poder da sistema rima. Sistema negro tem a rima e o poder de fazer você entender. Sistema negro tem a rima e o poder de fazer você entender. A fama sobe rápido demais na cabeça dos manos que alguns anos atrás eram irmãos, mas hoje não tenho a definição. Então, tire a sua conclusão. Ritmos diversos não vou rotular. É só pôr a cabeça para funcionar. Mas antes tire a carapuça dela. Essa vai para você ou vocês. Número certo eu não sei. É uma pá. Ratatata. Desculpe se te acertei. Nunca foi, mano, eu sei. Do movimento duas caras ou mais. Mano, sou rivais. Nunca existe o pai que todos dizem por aí. Um quer ser mais que o outro. Prato cheio pra se autodestruir. Não somos santos nem os mais. Sabemos que pra vencer temos que lutar cada vez mais. Reggae, rap, samba, ritmos tradicionais. Se temos o poder e somos maioria, então vai fazer graça estar em outra freguesia. Nossa área é restrita a você. Não suportamos seu tupete, muito menos o seu jeito, moleque, de enfrentar as coisas como realmente elas são. Então, meu irmão, preste atenção. Sistema negro